Tinido, né? Vou novar o. Ó, que nem para a peça. A produção dos partes. Capalto, acho não. Para a escritura, o que é capalto? Thank you.